Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Diamantino Teixeira. Bom dia, este é o Antena News. Desemprego atinge 12,4%, diz INE, o Instituto Nacional de Estatísticas. Strauss Kahn está na área anti-suicídio da prisão de Rikers Island. Os médicos da maior prisão norte-americana temem que Strauss Kahn faça mal a si mesmo ou aos outros. E estar numa ala em que é controlado de 15 a 30 minutos e 30 minutos, ou seja, duas vezes a cada 45 minutos. Idade de reforma e alturas de férias uniformizadas na União Europeia. Ideia lançada e apoiada por Angela Merkel, que defende ser mais propositado, adequado e produtivo uma uniformização quer da idade da reforma, quer das datas em que os europeus vão de férias. Os principais obstáculos são, para já, a diferente esperança média de vida em cada país da União Europeia, bem como o maior ou menor número de dias de férias em cada país. 11 mortos é o resultado de uma manifestação muito violenta na cidade de afegã de Talocan. A população talocanense revoltou-se, manifestando-se contra a morte de 4 civis na noite de ontem, numa missão da NATO. Hoje, dia 18 de maio, é Dia Internacional do Museu. Euro continua a cair a velocidade vertiginosa. Valoriza atualmente nos 1,42 dólares, depois de, na passada segunda-feira, ter sido aprovada a ajuda a Portugal de 78 mil milhões de euros e a reestruturação da dívida soberana grega. Chrome, o novo sistema operativo da Google, chega aos computadores a partir de 15 de junho. A gigante norte-americana de internet faz assim concorrência direta à rainha dos sistemas operativos, a Microsoft. Microsoft, que recentemente comprou por 8,5 mil milhões de euros o programa Skype de conversação por voz. A Google já havia lançado um navegador na internet com este nome, Chrome. Mas agora, o sistema operativo que terá como particularidade o acesso a aplicações online, não obrigando o utilizador a instalar todos os aplicativos que utiliza no seu computador. É israelita, nasceu há poucos dias e é a bebê mais falada no mundo por estes dias. Não, tem dois braços e duas pernas. Não é menina prodígio e nasceu em circunstâncias normais, como nascem todas as crianças em Israel à partida. A particularidade está no nome. Chama-se Light. E a escolha do nome deve-se à mãe, que adora o Facebook. Assim, decidiu chamar a filha de Like, em homenagem ao botão do Facebook, Like, precisamente. O marido conta que não achou muita graça, mas face a um tão estranho e afincado desejo, acabou por ceder, afirmando que o mais importante é que a filha e a mãe estejam bem. Mais um planeta que pode ter vida é orbitado pela estrela Gliese 581, planeta que se encontra a 20 anos-luz da Terra. Parece pouco, mas com a tecnologia atual, demoraria o ser humano cerca de 2.200 anos a lá chegar. Com a tecnologia atual, mas uma tecnologia mais moderna está a ser desenvolvida, que permite que quase viajemos à velocidade da luz, o que faz com que possamos vir a demorar entre 100 a 200 anos a percorrer o mesmo trajeto. Um ano-luz é o tempo que a luz demora a chegar desde o seu ponto de partida até ao ponto de chegada. Por exemplo, a luz do Sol está a 8 anos-luz da Terra. Ou seja, apenas 8 anos depois de ser emitida pelo Sol é que a luz chega à Terra. 8 mil polícias efetivos só em Dublin. 4 explosivos desativados pela polícia irlandesa. Uma rainha do país que até agora estava de costas voltadas com os locais. Este é o ambiente que espera Porto e Braga na final da Liga Europa. Jogam mais logo à noite e levam na bagagem uma única certeza. O vencedor da Liga Europa será português. A edição do Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Excepcionalmente hoje, a informação desportiva vai para o ar apenas após o término do encontro Braga-Porto da final da Liga Europa.